ladrão na cidade, roubando a sua atenção. Só eu te amo de verdade, resta pura invenção. E mesmo que você não note, nem diga sim ou que não, dia a gente se encontra no meio da multidão. Você é raio de sol na manhã de um céu azul. Debaixo do meu lençol, nosso amor vai de norte a sul. Por invenção. No meio da multidão. O resto é por invenção. Tem muito ladrão na cidade, roubando a sua atenção. Só eu te amo de verdade, o resto é pura invenção. E mesmo que você não note, nem diga sim ou que não, um dia a gente se encontra no meio da multidão. Você é raio de sol na manhã de um céu azul. Debaixo do meu lençol, nosso amor vai de norte a sul. Você é raio de sol na manhã de um céu azul. Debaixo do meu lençol, nosso amor vai de norte a sul. No meio da multidão. O resto é pura invenção. Tem muito ladrão na cidade, roubando a sua atenção. Só eu te amo de verdade, resta por invenção. E mesmo que você não note, nem diga sim ou que não, um dia a gente se encontra no meio da multidão. No meio da multidão.